fantasia, bebê. É muito fantasia querendo ser gastazinho. Vai, vai. Portal do Arrocha. Tô chegando em você lentamente, novinha. Mentalmente, lentamente. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na minha, senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na minha, senti o seu corpo tão quente. Olhei no seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Eu tô sarrando em você. Você mentalmente tô sarrando em você. É muito fantasminha querendo ser Gaspazinho, mas aqui é Gaspazinho, bebê. E é culpa de Ricardo e Rafael Moura. Quando você passa, tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na minha, senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na minha, senti o seu corpo tão quente. Olhei no teu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você mentalmente. Olha que tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Eu tô sarrando em você. Tô sarrando em você. Isso é Gaspazinho, bebê. É muito fantasia querendo ser Gaspazinho. Ei, Ricardo Moura. Sim, gente.